presidiário do Caramuru, a fronteira final. Diário de bordo, data estrelar 34 do 3 do 2 do 1. Pavilhão 9. Quadrante 13, esquina com a Avenida das Alamedas 467. Fundos falar com Donivete após as 16. Osmano audaciosamente indo onde nenhuma Adriana jamais esteve. Bem-vindos, pessoas estranhas, pessoas esquisitas, todo mundo que mora na internet. Começa mais um PESCast agora pra vocês. Estamos aqui hoje pra falar da lista de livros da FUVEST com o João Lemes. Eu tô triste porque descobri que o Mano Brown não tá mais preso. A cada 39% dos neo que nascem. Também daqui o Pedro Fuscaldo, o PES. Eu não ligo se o Mano Brown tá preso ou não. Enfim, eu sou o Alan, eu sou o seu host hoje. Você que fica aí ouvindo o podcast ao invés de prestar atenção na aula de química. Ou nas aulas de literatura. Dessa forma, nós vamos te dar uma ajuda hoje. Exatamente. Cara, sacanagem. O cara que tá ouvindo podcast na aula de literatura. É um desgraçado. Ele só tá aqui pelo caos. Ele só tá aqui pelo caos, exatamente. Ele acha que vai aprender alguma coisa aqui. O assunto de hoje é a lista de livros da FUVEST, vestibular 2016. Mas me diga, Pescaldo, o que é FUVEST? FUVEST, também conhecida no meio dos vestibulandos como FUDEST, é o vestibular que a USP, a faculdade USP, Universidade de São Paulo, utiliza para selecionar, aqui muitas aspas aqui, apesar de que aspas você não pode utilizar como sentido de ironia, isso daqui é um erro crasso que você pode utilizar nas suas redações e tal, aspas é apenas para citação direta. Bom, de qualquer forma, selecionar os seus candidatos. Usa o tio irônico, tá ligado? Tio irônico, exatamente. Tio é um dos livros dessa lista. Enfim, para selecionar os candidatos a ingressar em seus maravilhosos e diversos cursos em seus diversos e inúmeros campi. Vamos utilizar o latim correto. Apesar de que campo já foi colocado para o português, então você não precisa mais utilizar o plural do latim. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui com a lista da FUVEST. Enquanto a nossa proposta de fazer um vestibular temático com batalha campal e jogos de Magic para selecionar os candidatos não é aprovado, então vocês vão ter que ficar lendo o livrinho. Exatamente, exatamente. Nós temos uma proposta bastante interessante de vestibular que nós falaremos num próximo podcast. Exatamente. Me liga, FUVEST. Me liga. Já tenho o edital escrito. Na verdade, eu e o Alan, a gente está pensando em entrar em contato com os governantes para fazermos parte do Ministério da Educação, visto que os caras só chamam uns bosta lá pra entrar, e a gente teve umas ideias mais interessantes sobre educação no Brasil, cara, sem dúvida alguma. Inclusive a primeira delas é extinguir o Ministério da Educação. Exato, seria com certeza nossa primeira medida. Exatamente. O João entraria na junto com a gente. Cara, se você puxar o log das minhas conversas com o Alan, lá por 2010, mais ou menos, vai ter eu falando. É verdade. É uma ideia antiga, um projeto velho. Ouvindo a gente, tá aqui o Theo, mas enfim, ele não tem microfone, então só fiquem com essa informação pra vocês. É, o Theo, ele ia participar desse negócio, a gente chamou ele pra participar, a gente esperou cerca de 40 minutos pra ele entrar aqui pra participar, a gente resolveu recomeçar essa gravação para ele participar, e aí quando ele entra, ele resolve nos informar que, putz, não tem microfone. E amigo, não! Jesus negão! Pedro, você estava falando dos vestibulandos de fora. Sim, vocês vestibulandos de fora, vocês que prestam... Fora do estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo, obviamente, você ouvinte de fora do estado de São Paulo, que tem por algum motivo sadomasoquista prestar a FUDEST. Esse podcast tem o intuito de não te ajudá-lo em nada. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente vai tentar falar dos livros aqui, gastar um mínimo de tempo possível para que esse troço seja audível. É, se divirta um pouco e talvez conheça... Descubra de quem a gente tá falando. Exatamente. E veja os livros que você vai ler e os que você não vai ler, porque a gente sabe que vocês não vão ler tudo. Aliás, devo alertar os ouvintes do podcast que o nível de prepotência desse podcast pode aumentar em diversos níveis, dado que a gente vai fazer comentários teoricamente sofisticados sobre as obras. A gente vai julgar as escolhas da FUVEST. O João aqui também tá presente, ele também tá convidado, obviamente, porque ele morreu alguns minutos, a falar... Apesar de que eu tenho certeza que ele substituiria essa lista inteira por Nelson Rodrigues. Você tem razão. Eu substituiria essa lista inteira por Nelson Rodrigues. Cara, Nelson Rodrigues é variedade suficiente pra um vestibular. Sim, da Sim, cara, não precisa mais que isso. Não precisa. Sendo honesto, não precisa mais. Cara, na moral, se eu tivesse, sei lá, o FRJ, eu substituiria fácil. Eu colocava aqui na da FUVEST também, já adiantando o meu serviço, uma ou outra do Domingos Pellegrini, e era isso aí. Tá bom. Domingos Pellegrini, um escritor regional. Regional do norte do Paraná. Mais regional que isso, só jogo do 15 de Jaú. Jogão, vocês viram ontem? Não, foi com o 15 de Piracicaba. Exato. Foi louco. Bom, enfim, foda-se. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa. Primeiro livro que a gente vai falar é Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret. Português, Almeida Garret. Escreveu esse livro em 1846. Porra. Tá, eu sou a única pessoa que gosta desse livro, certo? Sim. Beleza. Pedro, esse livro é do período romântico da história da literatura. Sim, é do romantismo português. É um dos livros do romantismo português. Um dos mais importantes, quiçá o mais importante. Claro que quem ombreia junto com ele costuma ser o Eurico Presbítero, que é um livro bastante legal, pra falar a verdade. O Eurico Presbítero é um livro bastante divertido, o contrário do livro do Almeida Garret, que é um chato pra caralho. Foda-se, vou cortar essa porra. Não vai cortar. Calem a boca! Calem a boca! O outro seria Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Amor de Perdição também poderia ter sido chamado como Eu Quis Escrever, Romeu e Julieta, mas Shakespeare chegou um tempo antes do que eu. Porque é basicamente a mesma coisa, pra falar a verdade. Ah, o povo ainda fala, o Romeu e Julieta português. Romeu e Julieta português, o meu ovo. É basicamente a mesma coisa. É como se Silvio Santos chamasse a novela Tiquititas por outro nome, quando ele resolveu ter que copiar a fórmula mexicana. Ok. Mesmo assim, é um ótimo livro. Porque a história do Romeu e Julieta nem é do Shakespeare também. É uma história regional lá deles. O que importa é o modo como se escreve, não exatamente a história. Ok. Exato. Vocês não vão acreditar no que eu tô fazendo. Uma coisa horrível nesse instante. Eu tô procurando na internet pra ver se Almeida Garret morreu fazendo asfixia autoerótica. Cara, eu não sei porquê. Eu fiquei olhando a cara dele e achei que essa era uma possibilidade. Mano. Almeida Garret tem cara de quem morreu com asfixia autoerótica. Tudo bem. Com esse cabelo, cara, eu teria feito isso. Durmo com essa. Bom, por que ele fez esse cabelo? Era alguma moda da época. Cara, foda-se o cabelo dele. Foda-se. Olha só. Foda-se. Pedro, por que esse livro? Quais são as características românticas que tem esse livro? Bom, a inovação na escrita. Apesar do livro ser chato pra caralho... Chato pra caralho, vai se fuder. Não é chato pra caralho. Cara, olha só. Para com essa porra. O livro, ele é uma viagem. É uma viagem... Ah, mas não vou falar mais desse livro não, foda-se. Eu vou ter um podcast inteiro pra provar que esse livro é bom. Enfim, gente, é de certa forma revolucionário porque ele trabalha com ele trabalha com foco narrativo narrador protagonista. Não é necessariamente uma coisa revolucionária, mas a forma que ele faz, ele intercala duas narrativas ao longo do livro. E isso daí, o caráter digressivo dele, é uma coisa bastante inusitada pra época. É interessante que ele mistura várias formas de se escrever, né? Ele trabalha o relato de viagem, o próprio romance, enfim, ele faz diversas referências literárias, porque o Almeida Garret era um cara estudado, tá? Ele faz referência a Shakespeare, Camões, Cervantes, Goethe, Homero, várias coisas da época que mostra como é interessante a forma que ele conduz a narrativa. É o que eu falo, eu acho absurdamente chato o livro, eu sempre falo isso em aula. Entretanto, é um marco. E ele também, esteticamente, falando em termos de técnica literária e tudo mais, é impecável. Sim. É um livro impecável do ponto de vista esteticamente. É mais ou menos assim, como... É como ouvir Frank Zappa. Você precisa de um certo estômago pra ouvir Frank Zappa. Boa, entendeu? Boa. Não é em qualquer momento que você vai, vou ouvir um Frank Zappa pra dar uma relaxada. Não é bem isso que você procura quando tá ouvindo Frank Zappa. Entende? Puxa, cada coisa, cara. Zappa, velho. Puta merda. Eu acho uma boa. Na minha lista utópica da FUVEST, esse livro continua fácil. Na sua lista, ele vai embora, certo? É. Tá, o que você coloca? Ele vai muito embora. Na minha lista, bom, puxando já o seguinte, aqui na ordem que tá escrita na FUVEST, O Tio do José de Alencar, seria o livro próximo que a gente iria falar. Eu tiraria O Tio do José de Alencar, tiraria o Viagens da Minha Terra do Almeida Garret e substituiria os dois, que são do mesmo período romântico, por Senhora, do José de Alencar. Senhora já é um livro do caralho, é tão bom esteticamente falando quanto o livro do Almeida Garret e é muito mais divertido. Justo. Como se fosse possível, mas enfim. Enfim. mas se tratando de José de Alencar, isso é uma proeza. É, é exatamente. Falando em José de Alencar, é o próximo livro é Tio. De José de Alencar. Ai, José. Tio é pra gente. José de Alencar. Escreveu esse livro. É tio, tá? De tio. É tio que é. Tio acento. O acento gráfico tio. É, exatamente. Esse é um livro de... Ele foi escrito lá por 1850, alguma coisa assim, lançado em folhetim no jornal. Isso até é bem visível no livro, porque de repente, tipo, parece que a novela acabou o sucesso, ele corta no meio, saca? Porque o livro, ele é meio grande e ele acaba do nada. Saca, né? Tipo, acabou a verba de fazer o cenário, ele acaba do nada o livro. Tem algum fundamento isso? Sim, exatamente o que eu estou te falando. É que ele era de folhetim. Aí, de repente, o editor... Ah, perdeu a audiência e fudeu. É, ó, acabou. É mais ou menos como acontece hoje em dia com as novelas mesmo. Ninguém aguenta mais esta merda. Agora você vai juntar essa bosta, amarrar o que você conseguir, fechar essa porra, essa história, e acabou. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda. Isso, é só isso aí. É, tipo, João, no romantismo isso era muito comum, tá? No romantismo foi inventada a questão do público-alvo, né? Então eles dependiam dos caras que estavam lendo. Até então você não tinha esse tipo de coisa. Até então a galera escrevia um livro lá porque tava muito afim de escrever e falou, vale abraço. Se ganhasse uma grana com isso, ótimo. Se não ganhasse, enfim, eles tinham outro meio de viver. Você tem uma ideia desse negócio do romantismo e tal, isso se manifestou de diversas formas diferentes pelo mundo todo. Na França, aconteceu uma coisa muito engraçada, que os autores ganhavam por linha escrita. Então eles enrolavam pra caralho, porque quanto mais linhas eles escreviam, mais grana eles ganhavam. Por isso que se você vai pegar aí os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, enfim, que são livros legais, que têm histórias interessantes, assim, é um saco ler uma versão completa, porque o livro grande. É gigantesco, justamente por conta desse tipo de coisa. E tem umas partes bobas, eles enfiavam qualquer coisa, sabe? Não, tipo, tem hora que você vai ter diálogo assim do tipo, Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo. E aí, vai na festa hoje? Ou, não, e você? Cara. Também vou. Exportável. E aí, você vai como? Ah, eu vou de carruagem. Ué, mas apenas a carruagem? O que você quer dizer com isso? E os cavalos? Eles não puxarão a carruagem? Sério? Não, sim. Os cavalos puxarão a carruagem. E você, irá como? Ah, também irei de carruagem. Apenas a carruagem? Entendeu? Cara, isso aí é igual pagar pedreiro por dia. Exatamente. É igual pagar pedreiro por dia. Não, de boa. Colocar esse livro tio na FUVEST foi feito pra alavancar o mercado de sebo. Não é possível. Capaz. Conspiração FUVEST. Não é possível, cara. Não é possível. Realmente. Porque, na boa. O reitor da USP é o maior proprietário de sebos do estado de São Paulo. Cara, porque ele tinha um lote lá guardado que não vendia de jeito nenhum. Porque, cara, o livro é chato, irmão. O livro é muito chato. Tipo, e não, nem esqueça só de ele ser chato aqui. Tipo assim, tem outros tão melhores, saca? É, ele também. Do próprio José de Alencar, saca? Não é um livro legal. Então, meus amigos, faça um favor a vocês, a cabeça de vocês. Não leiam esse troço. Se você quer ler um negócio do José de Alencar, vai ler Senhora, vai ler Iracema, vai ler o Guarani. Mas não lê isso daqui, caralho. Tá? De verdade. Ah, eu sei. Professor de literatura falando mal de livro e tal, dá tiro no pé. Não, não é dar tiro no pé, pô. Não, bosta mesmo. Professor de literatura tem que falar que todo livro é bom e só cair naquela coisa de, só os best-sellers são ruins, não sei o que lá. Não, vai se foder. Caralho, são. Mano, cara, eu li Pata da Gazela, do José Alencar. É melhor do que esse livro. Pata da Gazela, foda. Pedro, na minha lista, esse livro tá completamente fora. Eu já falei. Eu acho que eu colocaria Farsa de Inês Pereira. Eu colocaria Alto da Barca do Inferno. Fala, João. Então. Eu só tava lembrando do negócio aqui. Nelson Rodrigues tem exatamente 9 romances publicados. É um sinal. É um sinal, cara. Façam vai. Logo. Vai. Esquece essa merda. Pega os 9 por ordem cronológica e publica, faz um negócio. Dúvida aleatória. Fale. Oi. Momento da dúvida aleatória. Se o Nelson Rodrigues fosse um Batman, o Bat-sinal seria o quê? Uma piroca? Cara. Com a escalação de 58. Cara, eu acho que seria o símbolo do Fluminense. Símbolo do Fluminense, com certeza. Eu acho que seria o símbolo do Fluminense. Beleza. Escudo assim, brilhando no céu. Ai, ai, imagina, se reflete a porra do bate-sinal, o escudo do Fluminense, aí quem vem te salvar é o Jô Soares. Nossa. ou o Rogério Skylab. Nossa, boa. Essa é maneira. Cara, o Fluminense tem excelentes torcedores. Tem. Menos um time. Alguma coisa ele tem que ter, né? Não, se pode ter tudo. Mas é isso, né? O Botafogo nem torcedor tem. Na hora. Yes! É a dica aí, gente. Nunca é assunto descontextualizado o suficiente pra você zoar a torcida do Botafogo, ok? Nunca é. Inclusive, coloca na mente na prova de redação. Exato. O próximo livro é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Que é o único livro dele. Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado em 1952 e também em folhetins, e foi escrito anonimamente. Ele não tinha o nome dele, o nome dele era só um brasileiro. O que me, será que ele tem mais livros, tipo, que ninguém sabe? Porque ele não escreveu nada durante a vida dele. Tem um livro, que é esse, e tem alguma peça de teatro e crônicas. Ele tem só uma peça e alguns poemas também. É, e ele era muito mais um jornalista do que um escritor, realmente. Mas será que ele já não escreveu coisas anônimo e ninguém ficou sabendo, saca? Ah, pode ter sido, mas foda-se. Não dá pra saber. Será? Fica aí a questão. Fala do livro, chegar, Pedro. Bom, não, tô de um livro só. É. Bom, o livro é interessante, tá? É uma ponte, na verdade, se a gente for... Apesar de ter sido escrito no período do romantismo, ele é uma ponte entre o romantismo e o realismo, porque ele traz um contexto um pouco diferente. É o livro do Leonardinho, pra quem não lembra. Do Leonardo Batraca, tá ligado? Exato, é o Leonardinho. Esse é um livro que todo mundo... Eu acho que as crianças lêem, sabe? Que ele é engraçadão, ele tem... Enfim, ele é divertidão. É interessantezinho. O grande lance é que é o seguinte, os personagens... Por que que ele é romântico? Porque ele tem um happy end, ok? Ele não dá merda no final, ele tem a questão de... Ter o gancho todo final de capítulo. Esse, mais do que estilo, fica mais saliente essa questão de folhetim, porque os capítulos eles são meio que independentes. Então, às vezes, um capítulo não tem necessariamente relação com o anterior. Então, se a pessoa pegasse o jornal no meio da história, não ia perder tanto tempo assim. Ia poder acompanhar. Exatamente. E também ele é um pouco mais complexo do que a maioria dos outros livros da época. O Leonardinho é o cara que acaba dando unidade à história. Ele é o cara que é o personagem principal. Ele é um sacana. Ele é um romance de malandro. É um romance malandro. É um romance que exalta essa questão do malandro. Ele é um sacana que fica fazendo inúmeras falcatruas. Uma coisa interessante. É realista. Ele tem uma questão de realismo, porque ele começa, o primeiro livro que traz os protagonistas como sendo pessoas do povão. Os livros do romantismo, em termos gerais, não traz pessoas do povão. Lembrando que o romantismo ele é feito para a classe burguesa da época. Sim, a classe os que personagens eram também burgueses. Exato. Os também burgueses. No livro Memórias de Sargento de Milícias, você tem personagens do povo. É povão. E por isso ele começa a fazer uma análise da sociedade da época. É um começo, é um ensaio para uma análise da sociedade da época, que vai ficar muito mais complexa depois com o Machado de Assis e com a Luísa Azevedo. Mas ele é uma ponte entre as duas obras, entre as duas escolas literárias. Por isso que faz ele ser interessante. Eu não manteria na minha lista, porque eu não gosto do livro. Aliás, que foda, já estamos no terceiro livro de uma lista de 9, eu ainda não gostei de nenhum, mas enfim. E a história é bastante ágil. Tem um quê de jornalismo nele, pra manter a galera bastante atenta à história. O que você colocaria no lugar dele? Eu ainda tô pensando sobre isso. Tá. De verdade. Mas eu acho que ajuda, colocar... que ajuda. Coloca Minha Vida, lançado em 1944, por Nelson Rodrigues. Ó, eu falando sério, eu acho que substituindo por uma coisa absurdamente e diametralmente oposta é os Lusíadas do Camões. Eu acho que Lusíadas há muito tempo não aparece. Verdade. E deveria voltar a aparecer. Fica a dica aí. Lusíadas inteiro, né? Sem ficar repetindo. Ah, pelo amor de Deus, né? Não vamos ficar aí cobrando episódiozinhos, né? Vai tomar no cu, vamos cobrar essa porra inteira, porque é um livro de 200 e poucas páginas só. Ah, é um romance. É épico. Não, romance não. É um épico, é escrito em poesia, difícil de ler. O teu cu é difícil de ler. Okay? Pô, tem nego lendo a Ilíada hoje em dia ainda. Vão reclamar de Lusíada, só se fuder. O quê? Eu não entendi. A Ilíada. É isso que você falou? Ah, Ilíada. É. Não, o povo não lê Ilíada, não. O povo compra essa versão nova aí e tá, tal, e compra umas versões adaptadas só pra dizer que leu. Tem um povo. Se você perguntar pra qualquer um que leu a Ilíada, pergunta pra ele como é que termina o livro. Ok. Se ele falar pra cara que leu o original em grego, cara. O cara é muito louco. Tá bom. Tudo bem, porra, mas. Acontece. Se uma pessoa que diz que leu a Ilíada e diz que adora a Ilíada, pergunta pra ela como termina o livro. Se ela falar pra você que termina o livro com o cavalo de Troia invadindo Troia, um filme, você sabe que ele não leu o livro, porque o livro não termina assim. Olha só, eu estou de pé porque eu vou falar do próximo livro, que é... Estou com uma ereção. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do maior gênio brasileiro de todos os... Machado de Assis. Que é... Machado de Assis. Cara é foda. Machado de Assis é o cara mais foda da literatura nacional. Esse cara inventou o Brasil e o brasileiro. E conta a história do Brás Cubas, passando por acontecimentos, passando por... Puta merda! Foi. Calma. Caralho, cara. Esse gato é muito sinistro. Oh, imagina aquela cena de Monty Python, do coelho, em busca do cálice sagrado. Então, ele fez igual o coelho, cara. Parece que ele voou puxado por uma linha e pulou na minha garganta. Caralho, mano. Cacete, cara. Pô, eu tava falando. Desculpa, Alan, mas é que foi muito aleatório o que ele fez. Ok. Esse livro conta a história do Brás Cubas, conta a vida inteira dele, só que a vida dele não acontece absolutamente nada. Ele só passa pela vida. E coisas vão acontecendo em volta dele, ele tenta algumas empreitadas e tudo falha. Ah, tanto que eu ainda vou tatuar essa frase final do livro, sabe? Porque não, essa coisa é fantástica, a frase final dele é incrível. Porque é o seguinte, o último capítulo, o que o Alan falou é bem isso, porque o último capítulo se chama Das Negativas, e o Brás Cubas ele tá fazendo uma... Vamos falar de todos os capítulos? Todos os 100 da vaca sentada? Não todos. Tipo assim, o livro começa com ele morto, pra começar. Ele morreu. A dedicatória é muito boa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Cara, isso já cara, é muito bom. Cara. E ele já mete nas primeiras páginas do livro uma viagem louca de ele contando como ele morre. É uma coisa de literatura moderna. Sem contar que ele fala, o Machado de Assis tem a sacada de colocar uma coisa que é tendência na atualidade, que é o romance de zumbi. O Brás Cubas é um zumbi, essencialmente. Mas ele não voltou, ele só morreu e ele tá lá contando. Ele morreu e escreveu um livro, entendeu? Enfim, é um zumbi. Inteligente. Não é psicografado, não, ele escreve mesmo. Ele escreve do túmulo. E tem essa. E a viagem louca dele. Muito aluno diz pra mim que não acontece nada no livro, que o livro é chato por conta disso e que é um livro complicado de ler. Porra, aí o filho da puta vai lá e posta a Friends, adorava essa série, muito legal. Então, cara, o lance é que não é difícil de ler se você pensar que o Brás Cubas, no caso, o narrador Brás Cubas, escreve esse livro como se ele estivesse contando a história pra você mesmo. Porque ele troca a ideia contigo. Se você parou pra trocar ideia com qualquer pessoa, a pessoa vai começar a conversa assim, teve uma vez que eu tava com fulano, beltrano e ciclano. Aí você conhece o Beltrano? Não conheço o Beltrano. Ah, Beltrano, cara, é um amigo meu da época que não sei o que lá, que eu estudava onde? Na escola fulano de tal. Você conhece a escola fulano de tal? Não, não conheço. Ah, escola fulano de tal, eu não sei. É cheio de digressão. Ele foge do assunto principal da história várias vezes, porque ele tá conversando com você. Ele te coloca pra dentro da narrativa dessa forma. Isso daí tem o nome de metalinguagem. O Machado de Assis, ele é mestre nessa porra. Ele é mestre nessa especificamente, é claro que hoje em dia é um livro, a gente gente lê e a gente se sente mesmo com o Machado de Assis falando com a gente. Na época, ele até cita várias vezes as senhoras que estão lendo, as senhorinhas que estão, sabe, essas paradas assim. Sim. Porque era um folhetim também, assim como, enfim, quase todo o livro. E foi publicado como folhetim e depois, um ano depois, o livro, sabe, teve muito sucesso na época. O Machado de Assis, ele, tudo isso a gente fala dele, que ele era um gênio, que era um dos caras... que ele inventou o imaginário do brasileiro. Tá bom que na época eles não falavam nesses termos, mas ele, em vida, ele já foi reconhecido como o maior escritor brasileiro da época. Ao ponto de fazer, a gente conhece Machado de Assis. Machado de Assis é definição de ironia, praticamente. Sim. Aliás, Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa própria abertura do livro, a dedicatória do livro, que não dedica a ninguém, dedica a um verme, ou seja, ele não tem a quem identificar que está em vida o livro, mostra a ironia forte dele. A frase final do livro, que é o capítulo das negativas, que ele tá fazendo um balanceamento do que ele teve de bom e ruim na vida dele, e ele chega à conclusão, né, ele fala, ó, você, leitor que... Tô parafraseando, obviamente, né? Você, leitor que acha que eu saí da vida com saldo equivalente, está enganado, pois eu saí da vida com saldo positivo. Aí ele abre dois pontos e termina o livro com: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E isso é fantástico, porque o Machado de Assis, ele é absurdamente universal. Esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, se você é daqueles que se orgulha com Brasil ziu-ziu e da gente ser conhecido no exterior e o caralho a quatro, com esse pachequismo desgraçado, se você se orgulha dessa porra, esse cara é pra quem você tem que se orgulhar, porque ele é lido e estudado lá fora por... Sim. Acadêmicos pesados. Theodore Bloom, que é um crítico respeitado lá fora e bastante renomado e por aí vai, e um chato de galocha, porque ele gosta de pouquíssimas coisas, ele escreveu um livro que é Os 100 Maiores Gênios da Literatura, e Machado está lá, principalmente por conta de Memórias Póstumas. Ele adorou Memórias Póstumas. Sim. Ao ponto dele dizer que, olha só, o Harold Bloom é chato, tá? Ao ponto do Harold Bloom ficar interessado em aprender português para ler no original, para pegar... Nossa. Todas as nuances da língua, né? Então, no caso, o Machado, ele é muito bem estudado pelo exterior. O livro Dom Casmurro também, quando o Dom Casmurro... Sim. Foi lançado, historicamente todo mundo lia e falava, ah, mas essa Capitã é uma filha da puta mesmo, sabe? E só nos anos 50, quando uma... Ela não traiu mais. Oi? Ela não traiu mais. Não, porque nos anos 50, uma crítica chamada Valen Caldwell leu e falou, cara, vocês estão malucos, mano? Vocês vão acreditar na porra do Bentinho, sabe? Mudou toda a crítica sobre o livro. Mas não era uma coisa da época, não era uma coisa nem brasileira, é uma coisa recente que veio dos Estados Unidos. Uma coisa fantástica do Machado é que os personagens dele você tromba na rua. É, né? Os personagens dele são absurdamente verossímeis e são tão cheios de falhas e tão cheios de humanidade que talvez seja isso, inclusive, que faz o povo não gostar muito dele. Porque quando você lê Machado, é como se você lesse um espelho pra tua própria alma, entendeu? E o Machado, ele, apesar dele ser o realismo, que é a escola literária do Machado, ele tem... Isso daí eu faço um contraponto, é uma coisa minha, tá? Eu não li em nenhum lugar, mas é um contraponto que eu faço entre o realismo português e o realismo brasileiro. É que tem essa de Queiroz aqui na lista, daqui a dois livros, então é interessante falar isso. Mas o realismo português e o realismo brasileiro, ele tem uma diferença interessante. Os dois fazem denúncia social, mas o realismo português ainda tem a vontade de que, por meio dessa denúncia social, o país se conserte. Machado não tem essa pretensão. Não, ele é só um observer. É, nem o Aloysio Azevedo com o Cortiço tem essa pretensão. Eles estão falando, ó, Brasil é isso aí. Na verdade, o Aloysio Azevedo fala, Brasil é isso aí. O Machado fala, o ser humano é isso aí. Porque o Machado, uma das principais características do Machado é o universalismo da obra dele. Ele, apesar de sempre... É sempre no Rio de Janeiro as histórias dele, obviamente, né? Porque ele morava no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas ele é bastante universal. Você, aí não necessariamente falando Memórias Póstumas, mas se você lê, por exemplo, Dom Casmurro, todo mundo tem um Bentinho dentro de si. Todo mundo. Ele consegue recontar a história de Otelo de uma forma muito mais suave, por assim dizer, né? E no caso, as frustrações do Brás Cubas, a tentativa dele ser grande, mesmo ele sendo absurdamente medíocre, sabendo mesmo que ele é medíocre, sempre com as falhas dele e tudo mais, torna ele um retrato do que é o próprio ser humano comum. É, o próprio ser humano comum, ele não é absurdamente burro, ele não é absurdamente inteligente. Ele é uma pessoa normal, que tem seus problemas e cai no logro de uma prostituta de luxo. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, né? Ou seja, tá chamando ela de puta aí, mas ele se apaixona por uma puta, acaba não dando certo com a Virgília. Enfim, tem um funeral padrão, é um cara comum. É. banal, é, medíocre. É o ser humano. Ele é o ser humano. Ele é o teu vizinho. Ele é o teu vizinho. Ele é de uma família rica, mas sem tradição. Enfim, é um cara normal. Uma curiosidade. Sabe como foi traduzido o título pro inglês? Ah. Epitáfio de um pequeno vencedor. Pô, caraca. Que errado, não, cara. Não consegui entender. Ó, vamos captar assim. Ele não vence na vida. Segundo ele, ele vence na vida. Porque ele não teve filhos. É verdade. Se a gente for pensar por esse prisma... É, isso que é a única coisa, né? O título é tão irônico quanto o próprio livro. Tem gente que fala que Brás Cubas, tipo, de onde surgiu o nome, Brás é Brasil, sabe? Tem umas paradas. Tem uma galera que fala isso. Eu acho meio, forçado, mas enfim. É, eu acho que era o tio dele que se chamava Brás, uma coisa assim. É mais palpável pra mim. Tem mais a ver. Você tá ouvindo? Então, ainda não acabou, não. Você tá ouvindo. Bom, enfim. É, aliás, o Machado de Assis, ele levava a sério tanto esse negócio da ironia, que ele... fundou a Academia Brasileira de Letras. Eu tenho certeza. Tem muita gente que diz assim, eu acho que um professor uma vez me disse, eu acho que foi inclusive o Pina, que falou que o Machado de Assis, ele tava se contorcendo no túmulo, quando ele, se ele tivesse vendo o que a Academia Brasileira de Letras virou, né? E eu peguei, eu falei pra ele, ele, cara, já tava ligado, assim, ele já tava ligado. Não é bem assim. Machado de Assis, na verdade, ele tá dando risada e já sabia o que ia acontecer com a Academia Brasileira de Letras. Ah, por isso ele fundou. É a última análise do ser humano que ele fez, entendeu? Exatamente. É uma obra do Machado sendo construída aos nossos olhos. Caralho. A maior ironia quando o Ronaldinho Gaúcho recebeu o prêmio. Um dia após ter ajudado o Flamengo a se classificar para a semifinal da Taça Rio, Ronaldinho Gaúcho foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras, que está celebrando os 110 anos de nascimento de Zé Lins do Rego, o mais rubro-negro dos imortais. Nunca imaginei podendo passar por um momento desse. Falsos poetas! Próximo livro. Próximo livro. O próximo livro é... O Cortiço. Do Aloysio Azevedo, livro de 1890. O divertido é que esses livros são mais ou menos da mesma época, né? Temporalmente, sabe? São muito próximos. Eles se conheciam até, esses caras aqui. Sim. O Essa de Queiroz e o Machado de Assis trocavam cartas. É, aliás, o... Ah, quando chegar nessa de Queiroz eu falo. É nóis. Agora, O Cortiço. Pedro, vai, porque eu sei que você gosta desse livro, eu não sou tão fã, não. Gente, O Cortiço é fantástico. Se você quer sentir cheiro quando lê um livro, leia O Cortiço, tá? Porque as descrições do Aloysio Azevedo... Primeiro, né? O Cortiço faz parte do realismo, mas ele faz parte de uma subcategoria, por assim dizer, do realismo, que é o naturalismo. O que é o naturalismo? É você dizer que o ser humano é um animal. É reduzir o ser humano à condição de animal mesmo, tá? Então ele vai tratar todos os personagens dele dessa forma. Por exemplo, a Rita Baiana no livro, né? Rita Baiana é uma cadela no cio. Tem essa descrição no livro sobre ela e não é uma descrição pejorativa. É porque a Rita Baiana trepava com geral mesmo. E ela precisava fazer isso, tá? Pra se manter viva lá dentro dessa situação. É, que era deplorável. O Cortiço, se a gente for pensar espacialmente, se a gente for pegar um... Espacialmente falando, ele é parecido com a Vila do Chaves. Só... Nossa, eu não tinha feito essa... Ele é muito parecido com a Vila do Chaves e conta a história do João Romão, basicamente, né? Do João Romão, apesar de que o Cortiço mesmo, como personagem principal da obra, mas o João Romão é tipo o cérebro do Cortiço, que faz o Cortiço crescer e vai eliminando as pessoas mais pobres conforme o Cortiço vai crescendo. E é um livro extremamente desesperador, porque você vai lendo, você não consegue admirar o João Romão, porque o João Romão é um filho da puta de marca maior, ele é o explorador da obra, é uma metáfora do português explorando o brasileiro, aí no caso. E ao final você fica esperando que ele se dê mal, sabe, ou que alguma coisa, uma merda aconteça com ele, e não. Não acontece. Não, é vida real essa porra. Desculpa, não é vida real, não. A avenida onde fica o Cortiço pega o nome dele. Por aí vai. Ele se dá super bem. O cara se dá super bem sendo um tremendo filho da puta. É uma versão dark, é uma versão maligna do Seu Barriga. Basicamente. O seu Barriga conseguiu expulsar a galera pobre. É o Seu Barriga que conseguiu se livrar do Madruga. Que expulsou o Seu Madruga, que despejou o Seu Madruga. É, o Chaves. Olha só, e o Chaves, que tristeza. É, o Cortiço é um livro fantástico, é curto, dá pra você ler umas duas cagadas. Umas duas cagadinhas pra você ler esse livro. O lanche da cagada. A contagem temporal em cagadas. Duas cagadinhas dá pra você ler esse livro, porque eu recomendo isso de verdade. A gente vive num mundo tão cheio de distração e tal. Você quer se concentrar pra ler um livro? vai no banheiro. Não leve o celular, leve o livro. Não, leva o livro. Eu li, acho que boa parte dos meus livros da graduação cagando. O Machado de Assis e esse, assim, eu acho que as pessoas vão se divertir muito lendo. Também de acho. De verdade. Pelo menos a gente... Principalmente o Cortiço. Principalmente o Cortiço. Eu vou ler o Cortiço. É um livro que despertou meu interesse no meio de todos esses aqui. Memórias Póstumas eu já li, eu só não lembro das coisas, porque minha cabeça é um lixo. Eu lembro que foi muito bom. Eu lembro que foi gostoso. Os capítulos eram curtinhos, essas coisas. Sim. O Cortiço eu vou ler também. Na minha lista, o Cortiço continua. E na sua, Pedro? Sem dúvida. A Cidade e as Serras, o último livro de Eça de Queiroz, publicado em 1901, quando já tinha morrido. Uhum. Até dá pra fazer uma comparação junto com Viagens da Minha Terra. Ele é um livro onde o personagem, o Jacinto, ele sai da cidade e vai pra serra. Sim, a cidade, em casa, no caso, é Paris, o centro cultural e econômico e tecnológico da época. E a serra seria a região serrana portuguesa e tal. Qual o objetivo do Jacinto? É, ele vai para as serras meio a contragosto no começo, porque ele é um cara urbano, ele é um cara da erudição, é um cara das tecnologias, entende? Ele é um geek da época, por assim dizer. O livro é narrado por um amigo próximo, né? E esse amigo próximo disse que o Jacinto ele tinha todo tipo de máquina, inclusive uma máquina para botoar ceroulas dele. Tá? E também, em algum momento, em determinados momentos lá, tem uma situação que esse amigo dele descreve que ele precisava usar o banheiro de forma desesperada. E ele não achava a porta do banheiro e achou essa porta do banheiro atrás de uma pilha de livros, porque o cara tinha muito livro e estudava muito. Tem até uma citação que o próprio Jacinto falava, que é o seguinte: a felicidade dos indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Aí, no caso, aí, tecnologia e estudo. Ele vai para as serras para levar essa tecnologia e tudo mais e transformar as serras em um lugar, tentar reerguer Portugal, por assim dizer. É um livro que tem um quê de esperança. Aí que eu falei da comparação entre o realismo português e o realismo brasileiro. O Eça de Queiroz, ao final, ele chega à conclusão que suma potência vezes suma ciência igual a suma felicidade. A suma potência, no caso, seria a potência do povo português, e a suma ciência seria aquela feita fora de Portugal na época. Porque se você juntasse as duas coisas, multiplicasse uma pela outra, você chegaria à felicidade maior. E é isso que ele defende nesse livro, porque ele diz que se Portugal acordar para a vida, se você, ó, português que está lendo este meu livro, Portugal pode voltar a ser gloriosa como um dia já foi. Vamos, garotinhos! Vamos! Yeah! Esse cara é muito bom, cara. Ele é muito maluco. O que ele propõe é de uma prepotência. Tão grande. Mas era o iluminismo, né? O iluminismo nasceu disso. De achar que a tecnologia vai salvar o mundo. Cara, mas em Portugal não dá nem pra você ser tradicionalista, olhar pra trás e falar... um passado glorioso. Louco. Não. Navegações, quando, sei lá. Quando o português se refere ao passado glorioso de Portugal, é uma coisa que o Fernando Pessoa vai dizer depois, né? Portugal, ele sempre tá olhando pro mar, ele sempre com saudade do mar. E essa saudade do mar se refere realmente às grandes navegações, né? Os portugueses dominaram o mundo nessa época junto com a Espanha. Na minha lista eu tiraria. Eu também tiraria. Não é o meu preferido do Eça de Queiroz. Não, ele é oficialmente o livro mais difícil dele, porque ele não, digamos, ele não editou, ele morreu antes. É, exatamente. Uhum. Eu tiraria o Cidade das Serras, porque na minha lista já tem aí o Memórias Póstumas. Sim. Recapitulando, na minha lista tem Senhora, José de Alencar, Os Lusíadas, do Camões, Memórias do Machado, Cortiço, do Aloísio. Então eu acho que já tá bom de realismo. Uhum. Então eu sacaria o Eça de Queiroz e colocaria o Gregório de Matos. Da hora, Gregório de Matos, da hora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Antes que vocês surge esse ponto de interrogação do tipo, qual é a caralho que relação que ele tá fazendo? Não tem relação, tá? Não, mas você... Matos, tipo, mas... ele é foda. Cara, você disse que não tinha relação e que você tava tirando o cara porque já tinha realismo demais. Exatamente. Então, se alguém chegou a essa conclusão, vai tomar no cu. Próximo livro. Vidas Secas. Eu fui comprar esse livro no Sebo essa semana, que eu queria ler, eu fiquei animado. Isso. E não tinha, porque vende pra caralho. Vende. Diz algo. Vende pra caralho. Diz algo sobre esse livro. Ou sobre vende vestibulares. Pra caralho. Não, não, em Curitiba, não caiu aqui. A galera daí tudo quer fazer vestibular em São Paulo, não adianta. Não, tá bom, mano. Vidas Secas. 1938, fala da família de Fabiano. Sim, a Vitória. Viu, se o seu professor de literatura, ou alguém que você conhece, fala que é sim a Vitória, não é sim a Vitória. Se ele falar sim a Vitória, você está autorizado a se levantar da cadeira, chegar perto do professor e dar um tabefe na testa dele. E depois ir embora fazendo um moonwalk. Exatamente. Você está autorizado. Porque... Pode fazer. Ele vai entender por quê. Pode deixar. Porque sim a... Gente, sim, é coisa pra senhora, dona de terra e tudo mais. É sim a Vitória, tá? Ela não tinha nada. Menino mais novo, menino mais velho, porque realmente os moleques não têm nome no livro inteiro. E tem ainda a baleia e o papagaio. Ou seja, são os viventes da obra. É assim que começa, inclusive. Não sobreviventes, mas viventes. Porque esses caras, eles ficam transitando durante a caralha do livro todo e se fudendo na seca do Nordeste. É similar com o que acontece hoje em dia. Se você pegar a porra do livro Vidas Secas e ler e ver qualquer reportagem do Jornal Nacional sobre o Nordeste, e seca no Nordeste, quer dizer, não sobre o Nordeste, né? Você vai ver que é exatamente a mesma coisa. E isso é assustador. Exatamente. Isso é uma desgraça. Ele está em que período? É a segunda geração moderna, é a geração combativa, que quer denunciar os males do Brasil na época. Então é a geração regionalista. É a geração do Érico Veríssimo, é a geração da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego. Enfim, é uma geração muito boa, aliás, no modernismo. A segunda geração moderna, na prosa, é foda, e na poesia só tem Vinícius de Moraes. Não que só tem Vinícius de Moraes, tem muita gente foda, mas Vinícius de Moraes já é o suficiente pra você entender o quanto esses caras eram bons. Vidas Secas, dá pra você entender o título do livro de três formas. A primeira forma dele é, obviamente, seca no Nordeste. Eles trabalham no Nordeste e lá é Vidas Secas. Eles ficam percebendo uma nuvenzinha o livro todo. Exatamente. Eles olham pra nuvem e falam, porra, essa nuvem, será que ela vai vir? A nuvem não vem. Aí eles olham no outro dia e falam, pô, vamos bater a nuvem. É. Você pode entender do ponto de vista pessoal, porque as vidas dele não tem nenhuma graça, é uma vida desgraçada. E o principal ponto é que você pode entender ele do ponto de vista verbal. O livro, ele tem um narrador onisciente, e boa parte do livro se passa dentro da cabeça do personagem principal, do Fabiano, porque o Fabiano, ele não sabe falar, ele é péssimo nisso. Inclusive, ele é super fã do Tomás da Bolandeira, que é um rico, é um homem das letras que ele conhece, e ele tem inveja desse cara, porque esse cara sabe falar pra caralho, é muito bom nisso. E o boa parte das merdas que o Fabiano se encontra, é porque ele não sabe se expressar direito, né? Ele não sabe se expressar direito. Então ele é preso por conta disso. Ele é enganado por conta disso. É agonizante. Ele sabe que tá sendo enganado. Ele sabe que o cara tá enganando ele na forma de dar as contas que faz lá. Mas ele não sabe falar o porquê que o cara engana ele. Não sabe argumentar com o cara que ele tá falando. Então é interessante também que os capítulos são independentes. Então dá pra você ler em qualquer ordem. O livro é um romance desmontável. E isso, do ponto de vista técnico, é dificílimo de ser feito. O livro tem um tempo psicológico ao invés do cronológico. E uma coisa interessantíssima, quando você pegar pra ler, dá pra você... Os capítulos são relacionados. Então o primeiro capítulo se relaciona com o 13º, o segundo com o 12º, o terceiro com o 11º e por aí vai. E se você fizer essa conta certinha, vai apenas um capítulo sobrar sozinho. Que é o da baleia. Que é o capítulo 7, o capítulo da baleia, a cachorrinha deles, que é mais humana do que todos eles. Uhum. Inclusive, o capítulo da baleia se passa dentro da cabeça dela. O que é interessantíssimo, porque ela alucina e tal. E se você estiver lendo esse livro num dia um pouco emotivo, você deságua nessa porra desse capítulo. É triste. É muito triste. É triste. Que é o capítulo da baleia, da morte da baleia. Isso não é spoiler, se você não sabe disso por enquanto, puta que pariu, né? Ah, isso não é spoiler porque, porra, é um livro escrito há 80 anos. É, então, sacanagem. Você já sabia disso. Seu professor de literatura já falou isso pra você. É. E se você vai prestar vestibular, você tem que saber disso. É, pelo amor de Deus. Não. E é meio desesperador, porque ela tá meio doente e o Fabiano, ele decide matar ela, decide sacrificar o cachorro. É. Mas não, ele olha assim pro Fabiano e ele percebe que o pai vai sacrificar o bicho. Ele fala, ele tenta se comunicar com o pai. O pai dá um chute nele e fala, cala a boca, moleque, não fala nada, ele não sabe falar. Sabe? E vai lá e, mano, que cena. Fala, baleia não sentia mais as pernas e ela começa a se desligar do corpo e vai pra um céu onde tem preás, sabe? Uma parada meio maluca. É, ela fica alucinando que ela tá caçando uma preá gigante, porque ela caçava preá pra família. E ela fica se preocupando com a família, do tipo, se eles vão sobreviver sem ela e tal. Ela é fantástica. Mano, é tipo, pesadíssimo esse livro. Como se matar um cachorro já não fosse foda o suficiente. Sim, sim. O cara pega e joga uma carga dessa em cima do trem. Aliás, detalhe, esse capítulo foi o primeiro escrito. Na verdade, seria um livro de contos. Acabou sendo um livro de contos, né, de certa forma. Graciliano Ramos é um dos melhores escritores que a gente tem. A linguagem dele não é complicada de ser entendida, é bastante simples, porque ele gosta, como ele próprio diz, da palavra que corta como a faca. Então ele gosta de ser direto, ele gosta de ser bastante... objetivo? Objetivo, sim, sim. Muito embora tenha escrito angústia. Ah, claro, mas é que eu acho que ele né... Eu gosto bastante desse livro, propósito. O bom do Graciliano Ramos é que, de certa forma, ele adapta o estilo dele ao clima que ele quer colocar no livro, né? Então, é um escritor singular. O Vidas Secas fica na sua lista? Fica demais, apesar de que, às vezes, eu acho que a Academia poderia... Apesar de ser um livro foda, ser muito importante, ele é mais importante do que os outros livros do Graciliano, mas eu acho que a Academia, às vezes, poderia variar o Graciliano. De colocar. Coloca um ano Vidas Secas e o outro ano coloca Angústia. Ou Memórias do Cárcere. Varia entre esses três. Assim. Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol. Nessa terra dura é grande, a ambição pequena. Bom, vamos falar desse comunista filha da puta que é o Jorge Amado. Fala você, vai. O próximo livro é o Capitão de Areia. Gente, zoeira, eu sou fãzaço de Jorge Amado. Não, eu também sou muito fã de Jorge Amado, mas nesse livro ele é um comunista filha da puta. Não diminui ele ser um comunista filha da puta a gente gostar dele ou não. É, exatamente. Ele é um grande filha da puta comunista. Ah, por exemplo, o Saramago é outro grande filho da puta comunista. Eu adoro. Sim, o Saramago. Sim, exatamente. Eu gosto do Eduardo Cunha, agora. Ah, que é o PMDBista filho da puta. Aliás, caso vocês não tenham percebido, esse podcast é meio de direita. Ah, já tô cortando isso, Pedro. Não. Eu não vou deixar o João falando bem do Eduardo Cunha, nem fudendo. Porra, nem fudendo. Os primeiros livros do... A gente não tá zoando. Quando a gente fala que ele é um socialista filha da puta, é porque os primeiros livros dele são realmente panfletários. A função do livro é fazer propaganda da esquerda, é fazer propaganda socialista. O Jorge Amado, ele era do Partido Comunista, e até quando ele se desliga, até ele se desligar do partido, e até depois, se for ver, quando ele escreve Gabriela Crave Canela, que é o primeiro livro depois que ele saiu do Partido Comunista mesmo, ele é um panfletário. Você pega Jubiabá, pega o Capitães de Areia, são todos livros que eles têm a única função propagar as ideias socialistas. Mesmo assim, mesmo eu achando que esse cara é um psicopata, é um livro muito bom. É um livro muito divertido de se ler, é um livro muito fácil de ler. Que eu me lembre, Pedro, que é assim, não sei se vocês perceberam, ele é professor de literatura. É o livro que a galera mais gosta, não é? Que os alunos mais gostam. Costuma ser um dos livros mais que o povo mais gosta, sim. Esse e Vidas Secas. Vidas Secas o povo vai pra ler meio que, às vezes, sabe, contrariado, e acaba depois, nossa, esse livro é muito foda e tal, não sei das quantas. O Capitães da Areia, muito interessante, porque o Jorge Amado, ele é um Paulo Coelho bom. Em vendas. O Jorge Amado, ele é um best-seller. Ele foi best-seller o tempo todo. Ele sempre vendeu muito. O povo gosta bastante de ler porque ele é muito fácil de ler. O Jorge Amado, ele não caía muito no logro de fazer uma escrita rebuscada, empolada, mimimi, blá blá blá. Ele queria ser lido. E foi lido, e é um dos exemplos de que você pode escrever simples e ainda assim ser um puta do escritor. O Jorge Amado também é da segunda geração moderna, viu? Esse livro conta a história de um monte de moleque, todos pobres lá de Salvador, que eles moram num trapiche. Eu nunca soube o que é um trapiche. Trapiche. No livro, pela descrição do livro, me parece que é tipo um lugar, uma construção abandonada, zoada. Trapiche é uma máquina destinada a moer cana-de-açúcar que consiste numa estrutura fixa, onde se encontra um conjunto de ao menos dois cilindros, um recipiente e um braço destinado a fazer rodar os cilindros. Beleza, então era uma desambiguação. Não, tem mais coisas. É um armazém. Pode ser... Pode ser também um armazém, um depósito de mercadorias destinado à importação e exportação. Fala de novo pra gente ter o áudio como se fosse a primeira coisa que você estivesse falando. Tá, tudo bem. Trapiche é um armazém de depósito de mercadoria pra importação e exportação. Não, fala com suas palavras pra você parecer um Google. Ah, não, eu não quero fazer isso, cara. Eu não quero essa pressão pra mim. Vai logo, você cara, é um trapiche é um armazém. Eu não vou fazer, para, eu tô trapiche pressionado. Trapiche é um Pokémon. Eu tô voado. Trapiche pode ser um Pokémon. Trapiche é um Pokémon, tem um Pokémon que é um Trapiche, lembra? Trapiche pode ser um Pier também. Ah, tá. É, é porque eles moravam na praia, por isso que Capitães de Areia. Capitães da Areia. Trapiche é um Pier. É. Eles eram meio que uma gangue juvenil, saca? De criancinhas. Eles tinham o líderzinho deles, que era o Pedro Bala. Bom, tem um monte de personagens. O livro é como se fosse... Oh, o pai do Pedro Bala liderava a greve. É, né? E ele no final, ele no final do livro, ele também vai pra liderar a greve, saca? É um livro que ele conta a história de várias historiazinhas que passam esse monte de pessoa, de crianças. Conta também deles na vida ali, no período histórico deles. E, cara, esse é um livro que eu recomendaria ler, sim, mas eu tiraria da minha lista. Eu também tiraria. Se fosse pra deixar Jorge Amado, eu colocaria uma crônica de costume dele, seja Tieta ou Gabriela. Sim. A gente gosta muito do Jorge Amado, porque ele escreve bem pra caramba, mas a parte da hora do Jorge Amado é quando ele para de fazer panfleto e começa, velho, a virar um Nelson Rodrigues, quase, que ele fica maluco. Sabe? Mas não só, porque assim, os outros livros dele também são extremamente bem feitos. Cara, Velhos Marinheiros, que livro foda. Tocaia Grande é o... Sabe, são livros. A Fuvest, este antro de socialista de merda, é claro que ela vai escolher bastante livros de esquerda e tudo mais. Se você for ver, todos dá pra dar uma virada, saca? Menos os que teria que ser obrigatório. Tipo, não existe vestibular sem Machado de Assis. Uhum. Impossível. Aliás, se você dica, você vai precisar vestibular em qualquer lugar do Brasil, se você for ler a tua prova e ver se lá tem Machado de Assis. Pelo menos uma pergunta. Se não tem uma pergunta sobre Machado de Assis, você fecha a prova, caminha até o fiscal, entrega a prova, fala: esta prova não contém nenhuma questão de Machado de Assis. E vai embora. Você tá aprovado automaticamente no curso. É um bug no sistema. É um bug. É um easter egg. É um easter egg. Eu sinto a necessidade de divulgar isso. Confia. Ok? Confia em mim. Eu até acho que eu vou cortar, porque senão a gente vai... Não corta. Não corta, as pessoas precisam saber. A gente vai ser perseguido, Pedro. As pessoas precisam saber. E que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir, quando canta assim. Pra fechar o último livro, Sentimentos do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. É o único livro de poesia daqui. Acho errado isso aí. Eu colocava um Castro Alves no meio, sabe? Eu acho importante. Alves não, vai, coloca Alves. Não, ele é bom. Não, ele é pior que o Álvares. Aí daí? E daí que o Álvares é melhor. Tá bom. Coloca o Álvares. Tá bom. Ok. Tá bom. Fala aí, Pedro, Sentimentos do Mundo. Não, calma aí, falar em Castro Alves, ele também tinha um cabelo bosta. Oh, então estamos achando um padrão aí, hein? Sentimento do Mundo, ele foi lançado em 1940, mas os poemas dele são bastante posicionados num período pré-guerra, pré-segunda guerra, quando tava aquela tensão. Aquele medo, vai, não vai. Sabe? E foi também... Foi entre 35 e 40, né? E também no Brasil tinha a ditadura do Getúlio Vargas, que foi a pior ditadura que a gente já teve. Bem pior do que a militar, do que a segunda militar. Cara, lá nasceu a carteira de trabalho, não fica pior que isso. Cara... Não vai ser cortado, né? Ai, cara. Bom, enfim, voltando pro Sentimento do Mundo, ele tá com muito medo de todos os governos totalitaristas na época, seja Alemanha de Hitler, Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Getúlio aqui no Brasil, Gegeto pros íntimos. Enfim, ele entra numa poesia bastante triste, bastante depressiva. O Drummond já não é um poeta muito alegre. Na verdade, poetas não são criaturas alegres, porque não os a arte, os bons, é. A arte se faz de sofrimento, meu amigo. Então, se você é feliz e quer escrever, você vai escrever bosta. Okay. Ostra feliz não produz pérola, ok? Eu não sei se eu concordo com vocês. É mesmo? É! Foda-se! É um livro de poesia, na época poesia era lida, tá? Poesias eram lidas, livros de poesia vendiam, inclusive. Vendia pra caralho até. Vendia bastante. Por isso que eles são tão importantes, os poetas, é que eles eram importantes na época. Era uma coisa que o povo procurava saber e por aí vai. E o livro, obviamente, abre com um poema Sentimento do Mundo, que é fantástico, né? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Maneiro. Que é o que resulta, na verdade, essa obra do Drummond. A gente gastaria muito tempo aqui falando de cada um dos poemas. temas. É verdade. A gente, como é que se pede isso num vestibular? Geralmente você pede chutando aqui, ok? Como é um livro relacionado com um período histórico bastante específico, perguntas interdisciplinares em que você vai fazer uma relação com o momento histórico da época. Principalmente pegando algumas coisas da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que sempre cai na parte de história no vestibular. Outra coisa que pode pedir são características específicas do poeta. Perguntar como é que isso reflete no livro em questão. Nesse caso aqui, como o Drummond ele escreve o livro no começo, na primeira fase modernista, que é da vanguarda. Nesse livro ele se reinventa e resolve fazer um livro de poesias antenado com a situação mundial. É mais ou menos a mesma esteira da segunda geração moderna, que é o do Graciliano Ramos e do Jorge Amado, que a gente falou, de denúncia social. Ele vai fazer esse tipo de coisa, mas de uma forma um pouco maior, uma forma mais ampla. Sim, você fala no tema. Tema. Que ele não fala só do o Brasil, o problema aqui, não. Ele fala de tudo, ele fala do mundo. Tudo, tudo. Principalmente a questão do sentimento do mundo aí, no caso, é que o mundo, ele vê toda essa situação, as pessoas comuns veem toda essa situação e se sentem impotentes. Então, ele não consegue fazer nada pra mudar esse tipo de coisa. Você pode entender o livro como um próprio manifestação da insatisfação dele em tentar mudar as coisas que ele não vai conseguir de jeito nenhum. Eu não li o livro, vocês leram. Tem algum outro sentimento impresso nele? Algo do tipo... o sentimento do cu fechado diante da catástrofe iminente. Eu tô tentando entender essa tua pergunta. Eu entendi. Não pro medo, a pergunta. Cara. Tipo, ele passa isso, estou assustado. O livro é motivado por isso. Ok. O livro é motivado por essa situação de susto mesmo, de ai meu Deus, vai dar merda. E deu. Sim. Entendeu? Basicamente isso. Enfim, aí ele trabalha com várias outras coisas. Você tem o poema da necessidade, trabalha que são inquietações relacionadas ao mundo, o ritmo frenético da vida moderna. Agora imagina se ele vivesse hoje, o Drummond. Ele teria som. Enfim. Isso não cairia no vestibular, mas tem um poema que se chama Bolero de Ravel, que é obviamente relacionado ao Bolero de Ravel. Por aí vai. Maneiro. Eu deixaria. Deixaria? É. Eu não sei. Como é que ficou a sua lista inteira? A lista oficial é... repetindo, Viagem da Minha Terra, Tio, Memórias do Engenho de Milícias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cortiço, A Cidade e as Serras, Vidas Secas, Capitães da Areia, Sentimento do Mundo. Como é que ficou a sua lista? A minha lista ainda falta um livro pra colocar, né? Tá. Mas até o momento. Tenho Senhora, do José de Alencar, Os Lusíadas, do Camões, Memórias Póstumas, O Cortiço, Poesias Selecionadas, do Gregório de Matos, aí pega uma edição das peças que tem, Vidas Secas, que poderia ser também Memórias do Cárcere ou Angústia, Alguma Crônica de Costume, do Jorge Amado e Sentimento do Mundo. Pra fechar, eu colocaria algum livro do Manuel Bandeira. Porque eu quero mais poesia e quero um poeta que eu gosto. Então, do Manuel Bandeira. Ou então, Fernando Pessoa. Tá. Posso ser muito pessoal aqui? Por favor. Posso? Eu, do Augusto dos Anjos. Louco. Eu acho louco. Eu, do Augusto dos Anjos, porque ele é um poeta único. Eu não conheço um poeta que faça o que ele faz. Não conheço um escritor que faz o que ele faz. E ele tem um fazer poético bastante singular, bastante interessante. E ele é fantástico. Você não colocou nenhum simbolista aí? O Augusto dos Anjos vai nessa esteira, né? Ele é meio que herdeiro do simbolismo. Apesar de não fazer necessariamente parte do simbolismo e não ser necessariamente um herdeiro do simbolismo, a Cecília Meirelles acaba sendo herdeira do simbolismo. Ele. Linda, Cecília Meirelles. Oi? Cecília Meirelles, linda, beijos. Ele tem muita da característica simbolista, tá? Ele tem muitas características. O pessimismo dele, a questão da dor. E ele traz uma nova nuance para os poemas simbolistas, que eu acho que faz um jogo legal. E eu não vejo Augusto dos Anjos caindo no vestibular. Caiu no Enem ano passado. É isso, acabamos esse podcast muito gigante da FUVEST e espero que todo mundo tenha ouvido até agora. Vocês lembram do podcast, por causa? Eu não lembro do que a gente gravou. A gente tá gravando esse final de forma desconectada do trabalho geral, então não vai fazer muito sentido. Não vou parar essa porra, você não pode me pedir. E tchau! Tchau! Será que a TV é ligada, Pedro? Não. Ok. Ok. Falou aí pra todo mundo. Beijo, tchau. coexiste com o meio social, então vai ter questões... Caralho, deu os negócios aqui. Vai ter... Derrubei de novo. Nossa, derrubei de novo. Caralho, velho. É que eu tenho que consertar tudo sentado, porra. Vai, aí, calma. Calma, tá acontecendo, tudo de pé. Aqui. Você tá respirando, pessoal. Derrubei o cinzeiro. Tudo bem, tá tudo bem. Muito obrigado, viu, moço?